vielas escuras, com tantas personalidades caracterizadas, enquadradas no cenário. A vida que segue no meio do asfalto, pessoas perdidas no tempo e espaço. Os mesmos sinais em formas de expressão, indivíduos livres dentro da prisão. Pessoas que vivem achando que vivem, mas na verdade estão no mundo que as oprime. Pessoas que passam achando que passam, mas na verdade estão no mundo que as exibe. Exibe de forma errônea no ar, jogando fora os sonhos que quer sonhar. Do meio do asfalto, no meio da rua, entre as vielas e vias escuras, os sonhos se perdem, as pessoas se acabam, o mundo as engole, é o final do ato. Do meio da rua eu vejo asfalto, eu vejo sinais, vielas escuras. Do meio do asfalto eu vejo os carros, a vida que segue sem intervalos. Eu vejo sinais, verde, amarelo e vermelho. Eu vejo sinais, verde, amarelo e vermelho. Eu vejo sinais, verde, amarelo e vermelho. Eu vejo sinais, verde, amarelo e vermelho. Compromisso na existência, mundo de aparência, quase suicida na sociedade da transparência. O desejo e sua negligência, a rachadura e sua evidência. A garganta é o ninho de palavras, almas, o holofote me panqueca, irritante suas palmas. A visão é o sentido privilegiado, o tropeço te deixa desprestigiado. Não dá pra desligar a sensibilidade, quanto vale o quilo da sua habilidade? Corpo santo na precariedade, um trago pra testar a sanidade. Qual é o conceito de classe perigosa, comendo eternamente a fruta amargosa? Qual é o conceito de classe perigosa, comendo eternamente a fruta amargosa? Do meio da rua eu vejo asfalto, eu vejo sinais, vielas escuras. Do meio do asfalto eu vejo os carros, a vida que segue sem intervalos. Eu vejo sinais, verde, amarelo e vermelho. Eu vejo sinais, verde, amarelo e vermelho. Eu vejo sinais, verde, amarelo e vermelho. Eu vejo sinais, verde, amarelo e vermelho.